Hola, querido. En este estudio veremos el inicio del ministerio de Jesús. Comenzaremos hablando del trabajo de Juan o Batista como precursor. ¿Sabe? Los precursores realizan una obra de preparación que a simple vista parece de poca relevancia. Digo que parece, pues generalmente no es notada. El precursor nunca es el actor principal. O ator principal chega depois. João Batista foi um verdadeiro precursor. Ele sabia que tinha vindo ao mundo para preparar o caminho de Jesus. Ele não era a estrela da manhã, não era o Messias. O Messias viria depois dele. Ele soube disso. Enquanto estudava os escritos antigos dos profetas, também soube disso através do trabalho do Espírito Santo, que tinha comunicado tudo isso a Zacarias, o pai de João, e também a ele mesmo. Então João sabia qual era a sua obra, conhecia o seu lugar na história, sabia que devia preparar o povo para receber o Filho de Deus. Lucas 3, 2 e 3 diz: Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Foi nessa época que João, filho de Zacarias, recebeu a mensagem de Deus no deserto. João então andou por toda a região do rio Jordão, anunciando um batismo baseado no arrependimento para perdão de pecados. Nesses dias, muitos se dirigiam a João para serem batizados. Porém, João percebeu que muitos só desejavam o batismo para fugir dos juízos divinos. Por isso lhes disse: geração de víboras, essa astúcia não lhes vai valer de nada. Vocês têm de se arrepender e precisam produzir frutos de arrependimento. Precisam viver como pessoas perdoadas. Sabe, querido, quando Deus perdoa um pecador, elimina o pecado da sua vida e, em lugar de realizar atos pecaminosos, agora o pecador transformado deve produzir frutos de arrependimento. Aquele que vivia em rebelião, pois agora vive em submissão à vontade divina. Quem era orgulhoso tem de aprender a ser humilde. Quem era vingativo e soberbo vai se tornar tolerante e humilde. Quem odiava deve amar. Ah, disse-lhes João, nem pensem que pelo fato de terem Abraão por pai, isso lhes garante alguma coisa. E João ainda acrescentou que mesmo destas pedras Deus é capaz de dar-lhes filhos a Abraão. Então, essas pessoas se perguntaram: que devemos fazer, João? E o precursor de Jesus não duvidou. Quem tenha duas túnicas, lhes diz que dê uma àquele que não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo, ou seja, partilhe. Esse é um fruto do arrependimento, porque ninguém pode partilhar se não tiver o coração limpo de pecado. Bom, naquele momento chegaram também os publicanos. Lucas conta essa história. Os publicanos também queriam ser batizados. Mestre, lhes diziam, que devemos fazer nós? A resposta de João foi: vocês não cobrem mais daquilo que é devido. Ou seja, sejam justos. Os publicanos, veja, os publicanos eram servidores públicos, cobradores de impostos. Não sejam injustos com as pessoas, lhes diz João o Batista. Não extorcam a ninguém, não aterrorizem a ninguém, não pratiquem violência, não usem seu poder para despojar as pessoas de seu dinheiro. Agora, frente a todas estas respostas de João, as pessoas se perguntavam se este não seria o Cristo. Porém, João, ele não se deixava levar pela fama. Sabia quién era él y quién era Jesús. Usó el bautismo como su respuesta. Quería que las personas comprendieran la diferencia. Eu batizo vocês com água, disse ele a todo o grupo. Porém, está por chegar aquele a quem eu anuncio. Ele é mais poderoso que eu. Eu não tenho rango suficiente nem para atar a correia dos sapatos dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ah, querido, João não confundia as coisas. Ele sabia quem era ele. E sabe, é parte da sabedoria que Deus concede aos seus filhos saber para que viemos ao mundo. Para que servimos e para que não servimos. Muitos passam a vida almejando um cargo, um tipo de trabalho para o qual Deus não lhes tem dado o dom. Porém, o querem a qualquer preço. Como é admirável, João. Ele sabia que era o precursor. Nada mais do que isso. E fez muito bem o seu trabalho. Vamos agora na segunda parte deste estudo. Falaremos aqui do batismo de Jesus. Sabe, Jesus não era pecador e por isso não precisava ser batizado. Então, por que foi batizado? Ah, o fez para dar-nos o exemplo, para nos ensinar que é preciso entrar nas águas como expressão de fé. Ninguém pode dizer que a morte de Cristo lhe serve se não for batizado, pois quando somos batizados na morte de Cristo. Bom, um dia, enquanto João estava batizando pessoas, apareceu Jesus. Ao olhar para ele, João notou a diferença que existia entre Jesus e os outros. O caráter imaculado e reto de Jesus refletia-se no seu semblante. Refletia-se em seus movimentos, na sua maneira de aproximar-se a João. Tudo em Jesus era uma segurança admirável. Não existia nele vacilações nem oscilações. Não havia timidez nem arrogâncias. Não havia nenhuma expressão de superioridade, mas tampouco também não era dominado por complexo algum. Com que naturalidade aceitou ele ser batizado e João o batizou? Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, logo de ser batizado, Jesus orou. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Lucas não diz como é que o céu se abriu, mas diz que o Espírito Santo desceu de maneira física e visível, em forma de pomba, e se posou sobre Jesus. Para João, já era suficiente como sinal. Ele não precisava mais nada para saber que tinha acabado de batizar o Filho de Deus. Sabe que os crentes sempre reconhecem os sinais divinos. Porém, Deus também ama os incrédulos. E para os incrédulos, às vezes, não basta o sinal. Por isso, Deus falou. Juntou a revelação por sinais com a revelação por palavras. Tu és meu filho amado, em ti me agrado. O mesmo Deus reconhecia a Jesus como seu filho. Quem poderia duvidar das palavras que o mesmo Deus estava pronunciando? Lucas, quando escreveu o Evangelho, esperava que Teófilo e todos seus amigos gregos de Antioquia, e também outros que chegassem a ler seu evangelho, todos aceitaram que Jesus era o Filho de Deus. Porque esse é o fundamento do cristianismo. Jesus não foi um simples ser humano, foi o Filho de Deus, um com seu Pai e com o Espírito. Deus nunca deixou de ser Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. Porém, foi homem, completamente homem. Vejamos agora a terceira parte deste estudo. Precisamos ler para isto o que diz Lucas, capítulo 4, versos 1 a 3. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Sabe, encontramos várias lições neste texto. A primeira é que ninguém está listo para cumprir a sua missão sem passar pelo deserto da provação, da tentação. A tentação não pode derrotar o verdadeiro cristão. Ao contrário, o fortalece. Você não se lamente porque a tentação chegue à sua vida. Louve a Deus, porque é por meio da tentação, das provações, que você fica fortalecido. O fogo purifica o ouro, somente destrói a madeira. Se você estiver em Cristo, você é ouro. E não tema a tentação. Note que no caso do próprio Cristo, o mesmo Espírito é quem o leva para o deserto. Por outro lado, Jesus estava cheio do poder do Espírito Santo. Nunca procure a tentação. Não brinque com ela. Simplesmente deixe que o Espírito guie você. Agora, o segundo aspecto da primeira tentação de Jesus não é notada à simples vista. O problema não era que Jesus não podia converter pedra em pão. Também não era que não poderia resistir à fome, nem que não poderia resistir à tentação de demonstrar seu poder divino. O verdadeiro problema era outro. Era a dúvida. Perceba o que o inimigo diz, se és o filho de Deus, se és o filho de Deus, acaso ele não era? Acaso não acabava de vir do Jordão, onde tinha ouvido a voz do próprio Deus, dizendo, este é meu filho amado, em ti me agrado? Mas o inimigo quer aproveitar o estado de fraqueza física para levar Jesus a duvidar da palavra de Deus. Sou ou não sou? Não sou. Se você pensar um pouco, essa mesma foi a técnica que o diabo usou com Adão e Eva. Foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Você percebe? Dúvida na palavra de Deus. E esse é o problema. Se o inimigo não pode derrotar você com as tentações da carne, então vai levar você a duvidar da palavra de Deus. Ele fez isso com Jesus. Porém, o Senhor Jesus estava firmemente fincado na palavra e saiu vencedor. A segunda tentação de Jesus teve que ver com a adoração. Aqui está, na realidade, o ponto central do conflito cósmico. Sabe, lá nos céus, Lúcifer se levantou querendo atrair a adoração dos seres criados para ele. Este é um mistério que a Bíblia não explica. Lúcifer, o mais formoso dos anjos, regente do coral celestial, teve inveja da adoração que Deus recebia e abrigou no seu coração o desejo de ser adorado como ele. Então acusou a Deus de não merecer a adoração, de ser um tirano, ditador, de someter as suas criaturas a uma vida de obediência servil. E uma terceira parte dos anjos fez-lhe caso e se foi com ele. Desde aquele dia, o inimigo tem desejado desesperadamente a adoração para ele. Seu lema é mais ou menos assim, adorem-me a mim, por favor. E se finalmente não quiserem me adorar, pois adorem qualquer outra coisa, menos a Deus. E no deserto a tentação foi a Jesus com essa premissa. Ofereceu-lhe todos os reinos do mundo em troca da sua adoração. Veja, o inimigo sente-se o dono deste mundo. Adão e Eva lhe passaram o título da propriedade deste planeta o dia em que eles cederam à tentação no Jardim do Éden. Hoje o inimigo se sente tão dono deste mundo que se atreveu a oferecer-lhe a Jesus o mundo, ao próprio Criador da Terra. No entanto, mais uma vez foi derrotado pela palavra de Deus. Porque Jesus respondeu, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Como soam, sabe, oportunas estas palavras num tempo em que o ser humano se adora a si mesmo, adora seus sentimentos, suas filosofias. Pessoas que vão para a igreja só se gostam, entre aspas, do programa, se lhes agrada, entre aspas, a pregação, se lhes encanta, entre aspas, a música. Pessoas que vivem em torno das suas preferências, de seus gostos, das suas ideias, sem se preocupar com o que Deus sente ou pensa. Bom, chegamos no fim deste estudo, falando da última tentação. Aqui encontramos um pequeno impasse entre Mateus e Lucas. Ambos apresentam uma ordem diferente das tentações. Agora, qual é o problema? Pessoalmente, para mim, isso não faz a mínima diferença. Mas existem pessoas que procuram qualquer motivo para duvidar e fazem deste detalhe uma montanha de problemas. Bom, o certo é que o inimigo levou Jesus ao pináculo do templo e lhe diz para se jogar sem medo, porque a palavra de Deus diz que o Pai enviaria os seus anjos para ajudá-lo. Agora, você percebe a astúcia do inimigo e como procede com relação à Bíblia? Porque até aqui, você terá notado que este diabo que foi tentar Jesus no deserto é um diabo bíblico, quer dizer, ele conhece bem as Sagradas Escrituras. Não é um diabo ateu. Tiago diz que ele crê e treme. O problema é que ele distorce tudo o que está escrito. Usa os versos da Bíblia como bem lhe apraz. Tira textos do seu respectivo contexto e lhes faz dizer algo que esses textos nunca falaram. A Escritura registra a promessa da proteção divina a seus filhos. Correto. Isso está correto. Só que não quando eles voluntariamente se colocam em perigo. Não quando eles desafiam a Deus para ver se suas promessas são verdadeiras. Deus cuidou, por exemplo, a Daniel na cova dos leões. Ele tem prometido que cairão 1.000 a teu lado e 10.000 a teu outro lado, porém a ti nada te chegará. Mas se hoje você se jogar na cova dos leões voluntariamente só para demonstrar, entre aspas, o poder de Deus, ah, querido, é bem provável que você não vai ficar vivo. Não brinque com as promessas divinas. Elas estão lá e são uma realidade para os filhos sinceros que decidem caminhar nos caminhos de Deus. Mas não para aqueles que presumem de fé. Quando chegar a tentação, e ela virá para todos, a nossa única segurança é Cristo. Conhecimento da palavra de Deus. É por isso que hoje devemos aproveitar o tempo lendo e guardando as verdades bíblicas no coração. Que Deus te abençoe.